sinto só. E sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Ei, ei. Sinto água mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto. Água mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto. Sou filho, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Sou filho. posso dizer.